Só chegar, negão. Boa, tudo nosso. Sonhos diariamente. Não podemos desistir dos nossos objetivos, das nossas lutas. A caminhada é difícil, sim, porém o caminho existe. Trabalho, suor, transpiração. Veja só, negrão. Mais uma vez você pensou em desistir, meu parceiro. Continua tudo igual, sem amor, sem dinheiro. Tá no corre do real, mas o real é um pesadelo. E a gente tá acordado o tempo inteiro, nos corre o tempo inteiro. Em busca da melhora, do progresso, atrás do bem-estar, muito além do que o sucesso. Que os moleque não entende, que eu já passei dos 30. Pro rap eu dediquei, mas com a minha voz eu dei minha vida. É a sina de um preto entre tantos outro aí. Nascido pra sofrer e da polícia fugir, eles tramar isso pra mim. Passo a passo até o fim, e a minha cota é resistir. Eu não posso me entregar, desistir. Por aí vejo os meus trancados, frustrados. Santo faz celas, igrejas, barracos. Com cérebro algemado e o corpo em movimento. Correndo sem rumo, bancando com o meu lamento. Também não consegui ter fugido. Ganhar dinheiro me atraía mais do que os livros. A escola era desculpa pra na esquina passar droga. E de 10 e 10 foram vários fiéis. Uma cova é mãe da gente. Roga, meu Deus, e agora? Que o fim seja o invés dos cruéis pela glória. Mas não é sempre que são ouvidas prece. Pelas ruas do mundo, não há uma simbola. Acontece. Ei, você não pode desistir. Jamais. É hora sim de reagir. Reaja. As ruas estão olhando pra você. Porque é assim que tem que ser. Ei, sei, fizeram você derramar lágrimas de ódio, tudo pra te humilhar. Levanta a cabeça e corre atrás. Eu sei que por enquanto o inimigo vai chorar. Se a arma que eles der contra eles vou usar. Eles jogaram o crack, tomamos um baque. É notório um salve, último adeus no velório. Zumbi, se vão noite adentro. A epidemia latina invadindo o centro. Zumbi, chicasse, mas sobram a cidade. Dentro de caos, boates, em revisão, Ferraris mostram que seu dinheiro não comprou o antídoto. Pra não ver sua filha dando o cu pro cachimbo. Nas noites escuras, são altas loucuras. Mostram que existem lixo morando nas coberturas. E no jeito dos outros bicos pretos não entenderam que a caneta deslizando no papel dá dinheiro e respeito. Vocês entendem, o negócio vai além. É preciso estar com a mente bem. Ei, você não pode desistir. Jamais. É hora sim de reagir. Reaja. As ruas estão olhando pra vai, você. Vai, negrão, porque é assim que tem que ser. Ei, sei, fizeram você derramar lágrimas de ódio, tudo pra te humilhar. Levanta a cabeça e corre atrás. Nas ruas onde eu me criei, dizem que malandro que é malandro fala sem rodeio. Aprendi quem decide se você vive bem ou não. É só capacidade de jogar, eu sei. Fé, fim de agula, não se iluda, você existe. Que se foda a sua vida. Eu vejo vários trancados à espera de alguém. É preciso estar com a mente bem. Você não pode desistir. Jamais, jamais. É hora sim de reagir. As ruas estão olhando pra você. Porque é assim que tem que ser. Ei, sei, fizeram você derramar lágrimas de ódio, tudo pra te humilhar. Levanta a cabeça e corre atrás. Quero ouvir de novo. Obrigado, preto. Meu parceiro Gregory, assim que é, moleque. É nóis, tamo junto.